Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. São os primeiros sons da Floresta Encantada, programa dedicado ao rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo, como é habitual, a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá. E começamos o programa de hoje com Billy Nichols, um nome associado ao psicadelismo britânico dos anos 60. Billy Nichols tem uma longa carreira como compositor, produtor, como diretor musical, mas nos anos 60 fez um álbum que ficou para sempre associado ao som psicadélico britânico, apesar de ser um disco perdido, o registro Would You Believe, de 1968. Foi na altura uma resposta do Reino Unido ao Pet Sounds, dos Beach Boys. Billy Nichols, já um compositor com algum nome, foi mesmo contratado pela editora Immediate para fazer um álbum inspirado pelo Pet Sounds e que fosse, de certa forma, uma resposta. E acabou por ser este disco. Não teve grande sucesso, ficou esquecido no tempo. A sua versão em vinil é um dos discos mais procurados, é um álbum muito, muito, muito raro, mas já o podem encontrar em CD. Would You Believe, escutámos o tema título, também saiu como single, Would You Believe, da autoria de Billy Nichols, em 1968. A próxima música na Floresta Encantada é uma escolha da Ana Farinha. E Ana, a seguir ao Billy Nichols, vamos ouvir o quê? Um músico nascido em Nova Iorque, mas que cedo se mudou para a Califórnia. Estou a falar de Damon, com o primeiro tema do álbum de 68, Song of a Gypsy, um álbum que foi agora reeditado agora em 2009 pela Now Again. Today

Últimos minutos na Floresta Encantada com um tema de Pete Brown, neste caso Pete Brown and P. Block. Escutámos a faixa Country Morning. Pete Brown é um poeta e compositor inglês que ficou conhecido por colaborar muito com Jack Bruce no Scream. Os dois escreveram muitas letras de canções do Scream, como por exemplo I Feel Free, White Room ou Sunshine of Your Love. Fomos até ao disco de 1970 que Pete Brown assinou com a banda P. Block. Escutámos uma das faixas do disco Things May Come and Things May Go, But the Art School Dance Goes On Forever. Pete Brown e a faixa Country Morning. Antes estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que passou antes de Pete Brown? 2 anos antes da tua música foi Damon com o tema Song of a Gypsy, de 1968. Agora, é uma proposta tua, vamos ouvir o quê? Avançamos 2 anos, uhum, ainda nos Estados Unidos, com William S. Fisher, um músico que agora tem 81 anos e um músico mais ligado à cena jazz, abstrata e experimental, e que aqui faz um rendilhado muito interessante com esta música, o tema Patience is Virtue, com muitos ecos, e que é o primeiro tema do primeiro álbum de 1970, o álbum Circles, mas que também aparece na coletânea Running the Voodoo Down, Explorations in Psych, Rock, Funk, Soul, Jazz, entre 1967 e 1980. Thank you. Patricia, why don't you come play with me? Janet, why don't you come play with me? Cora, A Floresta Encantada, e primeiro com uma escolha da Ana Farinha, Ana, com William S. Fisher lá atrás. Sim, com algumas experimentações dentro do jazz rock, do álbum Circles de 1970, com o tema Patience is Virtue. Entretanto, na Floresta Encantada estivemos com Jack Bruce, um dos elementos do Scream. Há pouco tinha falado do Scream a propósito de Pete Brown, que juntamente com Bruce escreveu algumas das letras do Scream. Viaja então até 1969 com o primeiro álbum de Jack Bruce a solo, o registro Songs for a Tailor. Escutámos o tema He the Richmond. Agora vamos seguir na Floresta Encantada com uma banda associada à cena psicadélica de Boston. O som de Boston passou a ser descrito na época, em finais dos anos 60, como Boston Sound, porque de facto saíram muitas bandas de lá. Uma dessas foram os Ultimate Spinach, que em 1968 editaram o segundo disco, Behold and See, um álbum de rock psicadélico, mas aqui também a fundir algumas referências do jazz. Vamos ouvir a faixa Mind Flowers. São os Ultimate Spinach na Floresta Encantada. sounds explode across myriad consciousness of tomorrow and mine. You feel yourself rising slowly and yet falling down upon shattered dreams. Crystal sights are shattered and distorted by reality. You hear the crying of 1,000 harpies as tomorrow is gone. You are cleansed. You are cleansed. You are cleansed. You are cleansed. You will never hear distortion. Come and try to comfort me. A Floresta Encantada, primeiro com uma banda que ajudou a definir o som psicadélico de Boston em finais dos anos 60. Falo dos Ultimate Spinach. Lá atrás ouvimos o tema Mind Flowers para o registro de 1968, Behold and See, então dos Ultimate Spinach. Entretanto, ouvimos uma música escolhida pela Ana Farinha. E Ana, o que é que acabou de passar? Foram os Euphoria. Eu tenho um amigo meu que diz sempre que as primeiras músicas dos álbuns são as melhores músicas, e aqui neste caso aplica-se. O tema There Is Now, um álbum de 1969, de uma banda ligada mais ao Sunshine Pop, um quarteto, duas vozes masculinas e duas vozes femininas, que acaba por ser uma bela conjugação vocal dentro daquilo que é a folk de Greenwich Village. A próxima música és tu também que escolhes. O que é que segue agora, Ana? Vamos passar para outro momento. Aliás, não é bem um momento free jazz, mas é um álbum muito experimental de David Lee Jr., o álbum de 1974, o Evolution, e vamos ouvir o tema I Want Our Love to Last, que é o único momento pop de um álbum que é muito experimental. I want our love to always last. I did not mean to make you sad. Funny, but now I am so sad. You said our love would always last. Now that you've gone away, dear, oh, how I wish you were here, doing the things you used to do. Funny, but I still care now, wishing you'd come back somehow, filling my life with so much love. Our love would always last. Sorry you went away so sad. Think of the laughter that we shared. Since you have gone, I am so sad. Now that you've gone away, dear, oh, how I wish you were here, doing the things you used to do. Funny, but I still care now, wishing you'd come back somehow, filling my life with so much love. I want our love to always last. Sorry you went away so sad. Close all your eyes. Let your mind drift. Out of the night and says that you must wake up, says that you must come back down to reality, back down to the black and white world around you. Stop dreaming, no more scheming or joking, smoking, talking, walking, no more dreams, no more dreaming. No more dreams, no more dreams. face with nowhere to go. I saw Bobby Dylan and said, hey man, you're the star of my show. But when I woke, I was back where I started. Illusions of grandeur had swiftly departed. Upon my sad face. Últimos minutos na Floresta Encantada com uma banda britânica, o Still Life, banda britânica de rock progressivo, em que o órgão Hammond acaba por dominar muitas das suas canções. Só fizeram um disco em 1961, saiu pela Vertigo. Por acaso, na altura, tinham um contrato para produzir mais álbuns, 6 ao todo, mas depois a banda acabou por terminar. Já podem encontrar este disco que foi reeditado em 2003. Antes dos britânicos Still Life, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. E antes, Ana, o que é que passou na floresta? Ouvimos David Lee Jr. com o tema I Want Our Love to Last, do álbum Evolution, de 1974. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da edição deste fim de semana da Floresta Encantada e para o final reservámos espaço para uma escolha tua, Ana. Vamos fechar com o quê? Com o It. Com o hit californiano dos Common People, que na altura lançaram pela Capitol em 1969, o tema Those Who Love, do álbum Of The People, By The People, For The People, From The Common People. Muito bem, os Common People então a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite.